Encontro Central, o lugar certo para os corações apaixonados sentirem-se felizes. Depois do intervalo, a gente vem com aquela linda tradução aqui no Encontro Central. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, meus eternos namorados, meus queridos apaixonados. Estou voltando, começando mais uma hora de programa aqui, o programa mais romântico deste país. O programa que toca os seus sentimentos de uma forma assim muito especial. No ar, o Encontro Central. Nesta segunda hora, a gente começa trazendo para você a mais bonita tradução desta noite, para você se amar e se apaixonar. Aqui é o nosso Encontro Central. Chegou a hora da nossa tradução. As mais lindas traduções. Encontro Central. Como eu posso apenas deixar você ir? Apenas se deixar partir sem um vestígio? Quando estou aqui respirando com você. Você é o único que realmente me conheceu por inteira. Como você pode apenas se afastar de mim? Quando tudo que eu posso fazer é olhar você partir. Porque dividimos os risos e a dor. E até mesmo as lágrimas. Você é o único que realmente me conheceu por inteira. Então olhe para mim agora. Porque é apenas um espaço vazio. E não sobrou nada aqui que me faça lembrar. Apenas a memória de sua face. Olhe para mim agora. Porque é apenas um espaço vazio. E você voltar para mim é contra todas as probabilidades. E é isso que eu tive que encarar. Eu queria apenas poder fazer você se virar. Se virar e me ver chorar. Há muito para dizer a você. Muitas razões porque você é o único que realmente me conheceu por inteira. Então olhe para mim agora. Há apenas um espaço vazio. E não sobrou nada aqui que me faça lembrar. Apenas a memória de sua face. Olhe para mim agora. Porque há apenas um espaço vazio. Mas esperar por você é tudo que eu posso fazer. E é isso que eu tive que encarar. Olhe bem para mim agora. Porque eu ainda estarei aqui. E você voltar para mim é contra todas as probabilidades. Esta é a chance que tive para me agarrar. Olhe para mim agora. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. Come un albero nudo senza te.